posso ajudar? Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café. Estamos servindo o almoço agora. Eu quero café da manhã. Mas não estamos mais servindo. É o que você diz. Aquele é o gerente? É, sim. Quero falar com ele, por favor. Claro. Rick, esse freguês quer falar com você. Pois não? Oi, eu quero um café da manhã. Já paramos de servir o café. Eu sei que pararam de servir o café, Rick. A Sheila me disse que já pararam de servir o café. Por que eu estou tratando vocês pelos primeiros nomes? Eu nem sei quem são. Eu ainda chamo meu chefe de senhor. Eu trabalhei para ele 7 anos e meio, mas quando entro lá, ele é um estranho. Eu chamo vocês de Rick e Sheila como se estivéssemos numa reunião íntima. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Pode me chamar de senhorita falsa se quiser. Sheila, nós paramos de servir o café às 11h30. Rick, você já ouviu a expressão o freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então, aqui estou eu. O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Fiquem todos sentados. Senta aí. Ô, Titi. Vai aonde? Aqui. Não. Fica sentadinho ali. Acaba de almoçar, vai. Todos podem relaxar e ficarem calmos. Vai. Come o seu almoço, por favor. Pode almoçar. Precisam das suas vitaminas A, B e C. Desculpem. Foi um acidente. É que esse gatilho aqui é muito sensível. Pronto, calma. Calma, esse gatilho é muito sensível. Vem que eu posso tomar café, por favor. Sim, senhor. Sheila. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Tatu Bola e esse podcast é pra você que no frio tem medo de sentar na privada gelada. O tema de hoje é o filme Um Dia de Fúria, em inglês chama Falling Down. O personagem principal é do Michael Douglas e é só ele que importa. Os outros atores não são tão relevantes assim. Hoje eu tô com a Carol Costa. Oi, pessoal. E com a Ju Brauner. Fala, galera. E é isso aí, vamos começar com a sinopse do filme. A Carol vai falar pra gente como que o filme começa. Então, o filme começa com o personagem principal, o Michael Douglas, numa situação todos nós vivemos bastante. Principalmente em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo, ele está parado no trânsito. Está bem travado o trânsito mesmo e mostra várias situações. E ele decide que vai abandonar o carro no meio da pista e seguir em frente. Ele está lá naquele trânsito angustiante e ele começa a reparar a mulher passando maquiagem, as crianças fazendo uma baderna no ônibus. Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, sabe? Começa a suar, começa a ficar nervoso, até que ele fala, foda-se. Literalmente, ele sai do carro e larga lá o carro. E eu não sei se vocês já viram que essa cena é ela já veio baseada em outro filme. Não reparei. Que chama 8 e meio. É um filme italiano, bem mais antigo do que esse. Que eu depois eu dei uma olhada, mas eu não consegui baixar. Mas a primeira cena é igualzinha. É um filme tão antigo que é em preto e branco. O cara tá lá no trânsito, parado. Não é uma cena assim tão tensa, que nem do Um Dia de Fúria. Mas é a mesma coisa. Só que aí depois do filme, tipo, o cara sai voando. Aí não tem nada a ver o resto da história. Mas a primeira cena é igualzinha. Eu achei essa cena interessante porque foca muito nos detalhes. Quando a gente tá nervoso, é bem isso. Bem aquele pequeno detalhe que... Que tira do sério, né? Foca na mosquinha que tá voando, no ônibus, cheio de criança, gritando. E na mulher que tá passando maquiagem. Ele vai ficando nervoso, vai suando. O ar calor e não tem como ele se resfriar. E aí ele decide, não vou mais ficar aqui. Dá licença, eu vou embora. Ele vai abrir a janela, a maçaneta sai na mão dele. É, justamente. Aquele dia que você já tá cansado, tá de saco cheio de tudo. Você já começa a ficar puto. Aí tudo que tem de ruim pra acontecer, acontece. Né? A maçaneta quebra e tudo trava. E ele vai procurar um orelhão pra ligar pra uma mulher, que até então não se sabe quem é, e ele fica só ouvindo a mulher falar. Ele não tem uma conversa. Parece que a gente já percebe aí que ele tem uma relação com essa pessoa. Uma relação conturbada, uma né? relação pra ele ligar conturbada. E não falar e fica aquela coisa. E ele decide, vai ligar de novo, só que ele vê que ele não tem moeda suficiente. Aí também que começa. E ele fala, tá bom, vou naquele estabelecimento ali, é um mercadinho, e vou no estabelecimento trocar um dólar pelas moedinhas. E eu achei bacana isso também, porque a gente relembra da época do orelhão, né? Que eram as fichas pra tem gente que pôr ligar. Ficha no orelhão, meu Deus, que tristeza. No caso dele, ele tinha que pôr várias moedas pelo jeito, ou uma moeda específica lá. Que ele, eu sei que ele precisava de 50 centavos, 50 centavos de dólar pra, uhum. pra fazer a ligação que ele queria. Só que ele só não tinha o suficiente lá nas moedas. Aí, isso que motivou ele a entrar na vendinha lá, trocar esse dinheiro. É outra cena que todo mundo já se deparou, de você entrar num lugar, sei lá, com pouco dinheiro, só pra querer trocar a nota, e aí você tem que pagar uma mó grana numa coisa que você nem queria tanto assim. Aí ele, né, pegou o taco de beisebol e começou a destruir a loja inteira, né? Só isso. Mas aí, até uma outra curiosidade, esse filme nem foi exibido na China, porque eles acharam um absurdo, porque ele tava sendo preconceituoso, sabe? Porque o cara era chinês, né? Aí ele começa a falar... Era coreano. Era coreano? Coreano. Então não foi exibido na Coreia. Ah, então, foi isso. Calma. Eu lembrei por que eu falei da China. Porque esse cara, na verdade, ele era chinês, mas no filme ele era coreano. E aí o filme não foi exibido na Coreia, porque eles acharam que era xenofobia dos Estados Unidos e lá, lá, lá, toda aquela coisa. O ator não era coreano. O ator era chinês. Ah, entendi. E não, no filme ele passa o coreano. Só que lembra que tá lá no policial, que tem aquela cena, que tem aquele cara que no filme é chinês, na verdade ele é coreano. Não, mas que ele fala que ele é japonês. É isso, que ele que fala que fala ele é japonês. Assim. É, então vamos explicar a situação. O policial tem um outro personagem coadjuvante, que ele é o policial encarregado de... Detetive, ele né? É um detetive, investigando. O que tá acontecendo. O policial que é, eu não sei como é que chama o cargo, ele é o gerente ali daquele departamento da polícia. Ele chega e fala assim, olha, tem um... e esse personagem é o último dia dele na polícia, porque ele vai se aposentar. O superintendente e diz, olha, tem como você pegar pelo menos esse depoimento aqui pra gente? Era o coreano, era né? O coreano. Lá da loja falando, meu Deus, um cara entrou na minha loja, destruiu tudo. Lá, lá. Esse chefe, esse superior, era japonês. O detetive confunde os dois. E ele fica super bravo, falando assim, eu não sou coreano, eu sou japonês. É, então. E é esse ator que você tava falando que ele isso, é... Isso, justamente. Que aí o cara que interpreta o coreano, na verdade, ele é chinês. E o cara que interpreta o japonês, ele é coreano. Que confusão. É, então. É, eles pediram pra que desse merda, né? É, parece que deu muito problema, assim, com a Coreia, porque eles acharam um absurdo, porque ele fala umas coisas bem preconceituosas, né? Sim. Xenofóbicas. Meu, vocês vêm aqui pro meu país e tomam meus empregos, tomam meu dinheiro, não sei o quê. Mas, assim, eu, particularmente, não achei que tinha necessidade de fazer tanta polêmica, porque, na verdade, é uma... O ator principal, o personagem dele, ele simboliza aquele sonho americano, sabe? Que na época, principalmente, depois que teve um monte de revolução, guerra, um monte de problema. Então, os americanos têm essa coisa neles. Então, não sei se foi justo. Então, mas foi uma crítica, né? Foi então, uma crítica. O filme foi uma crítica ao povo né? americano. E assim, então, muitos da população têm esse pensamento xenofóbico mesmo. Então, eu acho que isso foi uma crítica ao cidadão americano. Sim, exatamente o que eu achei. Mas, né, o pessoal lá da Coreia já achou o contrário, já, né? É, justamente. Mas foi pouca coisa pra muito alarde. Foi, com certeza. Mas tem outro povo que também poderia ficar ofendido com esse filme, que são os alemães, né? Porque tem toda uma parte que ele encontra um nazista lá mais na frente no filme. É verdade. Venera o Hitler, tem um monte de suástica lá no porãozinho da loja dele. Inclusive, o cara apoia ele, achando que ele tava fazendo alguma coisa realmente... É, ele tem um rádio da polícia, ele ouviu a descrição no rádio, homem branco, de gravata, aterrorizando a cidade, ele se identificou. Achou ótimo. Ele achou que era da turma dele lá. Então, aí depois que ele destruiu tudo, ele decide que ele vai descansar, né? Ele não tem o que fazer. Vai aí... tomar aquela deliciosa coca de 85 centavos, né? Aproveitar. Ah, detalhe interessante, ele teve o surto rompante de raiva e de nervosismo. E essa foi uma cena pra gente diferenciar que ele não era um bandido comum. Ele não é um ladrão. Ele é uma pessoa extremamente nervosa. nervosa e irritada que teve um rompante, porque ele ainda pagou a Coca-Cola dele, né? Ele foi lá, deixou 50 centavos. Tanto foi o preço que ele achou justo. Tanto que na hora que ele vai dar o chinês, o coreano, quer dizer, vai dar o depoimento na polícia, falar o que aconteceu, aí ele, mas calma, ele não roubou nada? Não, ele pagou, mas ele destruiu tudo. Aí o policial, tipo, quê? Como assim? O cara foi nessa loja, destruiu tudo e não roubou, ele ainda levou uma Coca-Cola e pagou? Então, tipo, o cara não queria nem pegar o depoimento dele, tão insano que era essa história. Ele resolve que ele vai esfriar a cabeça, né, pôr os pensamentos no lugar. Ele vai pra um lugar alto e senta num lugar que não tinha construções em volta, era um lugar meio abandonado, assim. Ele senta numa pedra e a gente vê que ele tá com um jornal que tá cheio de anúncios de emprego, selecionados, assim. Pega o jornal, rasga o jornal, coloca no sapato, porque o sapato dele tá furado. Então, aí, por assim, a gente já dá pra perceber que ele estava procurando um emprego e que ele tá numa situação difícil. Exatamente. Aí você já vê que o carro dele era um carro tão bom e tudo mais. Então, você vê que ele era, assim, bem classe média, né? Sim. Também a gente vê que o lugar que ele está é um subúrbio, assim, é uma periferia, porque tem pichações. E assim que ele chega nesse lugar, a gente percebe que tem umas pessoas observando ele, dois rapazes, e esses rapazes vão abordar ele pra assaltá-lo, que ele tá com uma maleta. E o discurso é assim, o que que você tá fazendo aqui? Essa é a nossa região, você não tem que estar aqui, pra você estar aqui, você tem que pagar um pedágio. E aí ele tenta, né, contornar a situação, assim, não, eu só tava aqui descansando, a gente pode resolver isso numa boa. E eles, não, você tem que pagar um pedágio pra sair daqui. Ele tava tentando se controlar, né, porque ele tava num dia de fúria, né, mas ele tava tentando se controlar, mas os caras não imaginavam o que ele ia fazer. E assim, eu falei, não, agora nessa hora realmente não tem o que fazer, porque eu não vi mais ele com o taco de beisebol que ele estava, e os caras lançaram uma faca. Aí eu falei, não, agora vai dar a maleta, né? Ele vira, tira aquela maleta de onde estava e atrás tem o taco de beisebol. Dá uma na cabeça do cara que sai voando e começa a acabar com os caras, né? Os caras ficam completamente assustados, com medo. Não, não, pô, não saem correndo, né? E vão embora. E é muito engraçado, porque os caras, tipo, jamais esperavam isso, né? Falam, meu, o cara lá, de gravata, mas com a maleta. Ah, esse cara, né, aquela maleta deve ter dinheiro, vamos lá, que é a nossa oportunidade, né? Chega lá, o cara é louco, pega o taco de beisebol e arrebenta eles com faca, com tudo, foda-se. E aí, o cara deixou cair a faca, né? O cara foi, pá. Ah, essa faca aqui, legalzinho, bacana, vou pegar. E pegou a faca e foi embora. Ele pega a faca, põe no bolso, ele vai numa quadra comercial, assim, fica na frente de uma loja e faz uma ligação de novo pra mulher. Mesma coisa, ele tem aquele problema lá no telefone. Enquanto ele tá no telefone lá, os caras, eles estão passando de carro com outros comparsas lá, identificam ele. Aí eles pegam um monte de arma e começam a atirar nele, com o carro andando. É, que aí eles ficaram, né, depois com eles dor de corno e orgulho doído, querer, né? Vamos acabar com ele, né? E tinha uma mocinha no carro, inclusive, que era a namorada de uma deles, que fala, não precisa fazer isso, sabe? Tentando convencer eles de não fazer nada, mas o cara falou, não, sai do carro que você não tem nada a ver com isso, e metralharam. E por incrível que pareça, o cara não levou um tiro, um monte de gente saiu ferida e acabada, ensanguentada na situação, e ele não, ficou parado, nem se assustou com o tiroteio, ficou na dele. Nem tchum, né? Ah, o que? Tiroteio? Ah, tá. Enquanto isso, um carro veio de não sei onde, pá, espatifou com o carro dos bandidos, acabou, né? Acabou com eles, ficou perna pra um lado, perna pro outro. E aí é bem legal essa hora que ele vai lá no carro, né, encontrar os caras, e você vê que no fundo o grafite que tem é tipo de Jesus Cristo, sabe? Então ele lá, tipo, naquele momento de ódio, vingança, pegando uma mala cheia de arma e no fundo Jesus Cristo, assim, né? Como se, tipo, fosse um momento iluminado dele que agora fudeu, entendeu? Ele vai pegar a mala cheia de arma e se prepara, né? É, ele já pega a mala de arma lá e já dá um tiro na perna de um dos bandidos lá que estão tentando se rastejando pra sair fora do carro. E ali você já vê que ele ligou, foda-se. Não, ele e a minha vai... cena favorita é a hora que, tipo, ele pega a mala, todo mundo assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aquele acidente, gente morta, tiro, tudo. Aí ele simplesmente pega a mala e sai andando, tipo aqueles filmes de ação que passa o herói, assim, andando entre as pessoas, só que não, né? Ele é o cara que tá com a mala cheia de arma, louco, só Deus sabe o que ele vai fazer. Mas assim, todo mundo já viveu um dia de fúria, né? E eu fiquei tentando lembrar as vezes que eu tive um dia de fúria. Eu não sei, gente, né? Você é que tem melhor... Acho que todo dia da Carol é de pelo menos umas duas vezes por semana. Nossa, ela tem um dia. Ó, isso assim, nos últimos tempos tá melhorando bastante, tá? Eu entrei no meu clima zen. E foi difícil lembrar um dia de fúria. Mas eu lembrei de uma vez, foi exatamente no trânsito. Foi muito triste, porque assim, a pessoa não tinha razão e bateu no meu carro e tava tudo parado, né? Pô, você tá lá no maior trânsito, parado, você precisando ir trabalhar, nervoso, né? Porque nada mais te agrada, a música que tá tocando não te agrada mais. Você não aguenta mais ouvir nada, você não aguenta ver nada, tem hora que você até desliga o som, você não quer nem ficar com o vidro aberto, nem ligar o ar, você não quer nada, você quer nada. Que o trânsito anda, só isso. Aí de repente só sente um tuf atrás do carro. Nossa, eu fiquei muito brava. Aí eu saí do carro pra ver o que tinha acontecido, lógico. A pessoa que bateu no meu carro não se abalou de sair do carro, ela estava com o vidro aberto, e a hora que eu cheguei pra conversar com ela, subiu o vidro na minha cara. Nessa hora você pegaria seu taco de beisebol no banco de trás. Aí eu fico pensando, se eu tivesse um taco de beisebol nessa hora, o que eu faria? Talvez eu quebrasse o vidro dela só. E aí, o que, que você fez? Comecei a berrar, né? Gritar. Bati no vidro dela, assim, tipo, dei uns toquinhos. E aí ela ficou com medo, porque eu estava muito exaltada. E saiu do carro. E aí a gente conversou. Ela falou, pô, nem arranhei seu carro. Eu falei, tudo bem, não é pela situação, é pela educação. Ainda tem uma lição de moral. E aí eu entrei no carro e fui embora. Não, se você achasse a mala de Armin, você sairia matando todo mundo que esbarra e não pede desculpa. Nossa, imagina. Nossa, com certeza. E as pessoas ainda que fazem de propósito, por exemplo, quando você tá no transporte público, tem muita fila e as pessoas entram na sua frente, acabando com você, assim, sabe? Te levando junto, ou então quase te empurram pro buraco do trem. Você quase perde uma perna, um braço nessas, né? Se eu tivesse uma arma, seria talvez. Um perigo. É complicado você pensar numa situação dessa, porque num metrô lotado, num trem lotado, num deslotado, é uma situação limite, assim. Você tá sentindo o batimento cardíaco do coleguinha. Você sabe se o coração dele tá acelerado. Não, é uma coisa muito íntima ali. Mas perigoso, que é perigoso, né? É, muito perigoso. E eu acho até interessante, porque aqui no Brasil não tem muitos eventos desse tipo de violência. Teve um recentemente, que acho que impediram as pessoas de entrar no metrô, e eles começaram a quebrar tudo. No metrô é uma coisa mais frequente, mas, por exemplo, aqui é mais difícil a gente ver violências que nem tem nos Estados Unidos, de pessoas pegarem armas, adolescentes, crianças pegarem armas e saírem metralhando dentro das escolas. Ah. Teve até um caso recente que aconteceu, isso de uma criança entrar na escola, né? Mas eu acho mais difícil, porque eu acho que o povo brasileiro é um pouco mais... Como eu posso dizer? Ah, mas também aqui também tem um acesso menor a armas, eu acho, assim, de certa maneira. Pelo menos fora das periferias, né? Porque lá nos Estados Unidos é permitido, né? Então, assim, tem muita gente que tem arma em casa, sabe? Então, pra criança ver, querer pegar a arma do pai, é muito mais fácil de acontecer lá do que aqui, né? É, sim, com certeza. E o único episódio que eu lembro de alguém entrar armado em escola aqui no Brasil foi... No cinema. Foi adulto. Não, teve recente. Teve um cara que entrou armado com duas, três... Eram armas de mão, assim, revólver, pistola, ele entrou com mais de uma. Aí um guarda municipal ou um policial que tava na região lá conseguiu matar ele dentro da escola. Mas ele chegou a matar várias pessoas, muito, né? Muito, ele tocou o terror. Ele saiu andando dentro dos corredores, das salas e foi atirando todo mundo. É uma coisa que dá medo, né? Porque você não sabe quem tá tendo um dia de fúria, né? Tá no dia a dia e você não sabe qual que é a situação que a pessoa tá passando, o que que aconteceu no dia dela. Qualquer momento pode chegar um louco aí. É, mas assim, até esse momento eu achava que ele tava simplesmente realmente num dia de fúria. Tava passando por um dia muito ruim. Mas aí, a partir daí, eu fui começar a entender que ele era, além do normal, ele já era meio doido, meio lunático, porque a mulher dele percebeu, né, numa dessas ligações que era ele, falou assim, ah, tá, para com isso, eu sei que é você. E a gente começou a perceber que eles tinham uma relação muito estranha, ela não queria conversar com ele, ela tinha um pouco de medo dele. Ele falava, querida, eu tô indo pra casa. Ela, não, você não vai vir aqui, não sei o quê. E era aniversário. Ela chamou a polícia, né, que era pra ele não chegar nem perto da casa. Então, você percebe que, com certeza, esse não foi o primeiro dia de fúria que ele teve, né? E aniversário da filha deles, né? É. Eles tiveram um relacionamento, então, um relacionamento sério, e era aniversário, e ele fala assim, olha, então eu vou pra aí. É antes ou depois que ele pega as armas? É depois, né? É, ele pega as armas meio no começo, assim, né? Que aí depois ele até dispensa a maleta dele e começa a andar só com a mala de arma mesmo. E aí ele depois ele liga novamente pra mulher dele e fala assim, olha, aniversário da nossa filha, eu quero muito ver você. vocês e eu tô indo pra casa. E ela fala, não, você não vem pra cá, não quero que você venha. E aí ele começa o percurso, a jornada de ir pra casa dele. E ele passa por um parque, assim, que é um parque muito cheio, tá muito cheio de gente, mas é muito cheio de... Tem muitas pessoas, moradores de rua, muitas crianças. Ao longo do filme todo, ele nunca anda, assim, por bairro nobre, nem nada. Ele tá, assim, no centrão, porque você vê todas as paisagens, assim, a fotografia toda é sempre muro, cheio de pichação, cheio de grafite, sempre, tipo, bem, assim, bairro mais periférico. É bem nesse... pouco antes dele sofrer lá o momento do tiroteio, ele vê uma pessoa, é um negro, com uma pessoa negra com uma placa bem grande, assim, fazendo um protesto na frente de uma loja, de uma empresa, falando que rejeitaram o crédito dele porque ele não era economicamente viável. E então ele estava gritando no meio da rua, falando assim, porque eu não sou economicamente viável, porque esses senhores aqui dessa loja não me consideram uma pessoa economicamente viável, e chega a polícia retirar o homem do local. E isso foi uma coisa interessante, porque eu achei que eles consideraram isso o tempo inteiro no filme, sabe? As pessoas que não são economicamente viáveis para a sociedade, porque ele estava procurando emprego. As pessoas desse bairro, elas eram muito pobres, era um subúrbio com deficiências, assim, com deficiências em todos os aspectos, até porque o metrô estava em obras, tinha obras que as pessoas não podiam transitar pela cidade. A hora que ele estava passando por esse parque, veio um mendigo pedir dinheiro para ele, comida para ele, ele foi assaltado. Então, assim, era um lugar com muita deficiência econômica mesmo. Então, e por isso que eu acho justamente que esse filme foi uma crítica muito grande, assim, ao grande sonho americano, né? Que, na verdade, depois da guerra, que eles ficaram prometendo tantas coisas, porque Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, que aqui todo mundo não tem oportunidade, lá, lá, lá, e no final tudo isso foi quebrado, porque, quer dizer, que lugar é perfeito, onde não tem desigualdade social. Então, eu acho que o filme mostra bem isso, porque ele era um frustrado, né? Porque ele trabalhava com míssil, não é? Alguma coisa assim. A história do protagonista, ela vai sendo revelada aos poucos, né? Cada vez que ele liga pra mulher, você descobre que ele tem um problema pior com a mulher, você descobre que ele teve um divórcio, que não foi fácil, aí você descobre que a mulher tem uma ordem, uma restrição de espaço lá com ele, que ele não pode chegar a 30 metros dela e da filha. Você descobre que a mãe dele tem problema psicológico também, psiquiátrico, é meio doidinha. Que ele tem muito mais do que aparenta, né? Isso. Porque a hora que mostra o quarto dele, tipo, tudo perfeitamente no lugar, e a mulher nem sabia que ele tinha sido mandado embora do trabalho, né? Então você começa a ver que ele realmente... E é uma história interessante do trabalho dele, porque ele trabalhava, pelo que eu entendi, no Departamento de Defesa, Ministério da Defesa, uhum, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E quando o policial vai no quarto dele, ele abre uma caixinha que é como se fosse uma caixa de joia, né? Tá num lugar importante ali do quarto. E quando ele abre, tem um monte de compassos lá dentro, né? Ferramenta de desenho técnico. Uhum. Na época que passa o filme, é bem quando a engenharia tava migrando dessa hora muito artesanal, que tinha que desenhar com lápis, papel, e tá indo pro computador, a coisa tá... Então ele se tornou um profissional obsoleto e foi chutado pra fora. Mesmo ele sendo... Ele fala numa cena lá que ele é muito qualificado, que ele é um técnico excelente, ele foi muito bom no que faz, foi muito útil pro país dele, mas hoje ele não serve pra nada. Não é mais economicamente viável, né? Exatamente, não é mais economicamente viável. Porque ele não consegue emprego, né? Ele não vai conseguir um emprego em outro departamento de defesa. Não tem essa opção. Uhum. E paralelo tá acontecendo a história do detetive. Do detetive, né? Que ele é uma pessoa, sei lá, por volta dos seus 50, 60 anos. É, deve ser 60 e poucos, porque ele tá se aposentando, né? Então, mas eu acho que ele tá se aposentando um pouco antes do que ele deve. Aí começa um pouco da crise de vida dessa pessoa, né? Que a gente vê. Vai acontecendo as duas histórias em paralelo, né? O Michael Douglas tentando ir pra casa, né? Fazendo todas essas loucuras no meio do caminho. E esse detetive que tá meio que rastreando as coisas que ele tá fazendo e tá tentando entender quem é esse cara e qual que é o objetivo, né? Porque até então ele não cometeu nenhum crime, entre aspas. Ele não roubou nada. Ele tá dando a louca, né? Mas é legal porque esse detetive, ele tá saindo da polícia porque ele viveu uma situação... Parece que ele viveu uma situação difícil, né? Ele deixa bem claro no começo ali que ele perdeu a filha. Era uma filha... 6 anos, né? Não, tinha 2 anos. Ah, ele... Tinha 2 anos a filha dele. Dá pra ver que ele tem uma dificuldade com a mulher dele. A mulher dele tá sofrendo um trauma, né? E ela liga pra ele. Ela é meio descontrolada, né? Tem hora que ela liga chorando, depois ela liga rindo, depois ela liga com raiva. E ele é super paciente, ele atende, ele canta pra ela no telefone, é muita paciência. E ao longo do processo dá pra entender que ele tá saindo da polícia porque ela quer. Porque... Pra ele cuidar dela, né? Pra ele ficar mais junto com ela e tudo. E ele vai trocar até de cidade, de estado. E aí a gente vê que, assim, ele não tá nesse caso. Esse caso não é o caso dele. O chefe deu o depoimento pra ele, que nem era pra ele pegar, mas ele começa a se envolver no caso e é o último dia dele na polícia. polícia, só que assim, ele se envolve, ele... Até porque foi ele o único que meio que rastreou que todos esses acontecimentos isolados estavam ligados a essa pessoa, que era o cara da camisa branca e gravata, né? E ele se envolve, dá pra você ver que a pessoa que é economicamente viável, ela tá sendo puxada pra fora do sistema, uhum. né? Que a mulher dele não quer mais que ele trabalhe, então ele é super economicamente viável, ele é capaz e as pessoas querem que ele continue lá, porque ele é muito eficiente no que ele faz, ele foi o único que descobriu, assim, uhum. pô, teve o estalo de saber quem era o cara e conectar os pontos, da onde tava quem, a pessoa com a camisa branca e com a gravata vermelha. E pra onde ele tava indo, né? Que é aquela hora que ele olha no mapa, assim, sabe? E aí ele consegue fazer uma flecha e ver da onde o cara veio, pra onde ele tava indo. E ele está sendo retirado do sistema, mas contrariado, porque ele não quer. Assim, eles são meio que opostos. Um foi rejeitado e o outro tá saindo porque quer, mas ele queria ficar de verdade, né? Então... Ele tá saindo por influência da mulher. Mas lá. Até um ponto que eu acho legal é que, no final, o personagem do Michael Douglas acabou incentivando o detetive, tipo, meio que deu coragem pra ele, porque ele começou a entender o que tava acontecendo, quem era o personagem e tudo mais, e aí tanto que tem uma hora que ele grita com a mulher no telefone, que ela começa a ligar, ele, tá bom, eu vou pra casa a hora que eu chegar em casa, então fica aí, me espera. Aí você já fica meio em choque, porque, meu, ele imagina você parar, imagina a sua cena, você sentado na sua mesa do trabalho, você começa a cantar pra sua esposa no seu celular, é muito mico, né? Eu não faria isso nunca, então assim, ele era muito paciente. E aí tem aquele outro cara do trabalho que ficava zoando ele, e aí aquela hora que eles chegam com o bolo, sabe? O cara fala, você vai lá, né, cuidar da doida da sua mulher. Aí ele dá um soco na cara do cara, então, tipo, isso não era uma coisa dele, mas ele foi meio que incentivado pelo Michael Douglas, que ele falou, pô, esse cara aí se libertou, né? Ele tá fazendo o que ele quer e ele quer chegar em casa, sei lá. E eu tô aqui, então assim, é meu último dia, então foda-se também. É, pra mim o melhor rompante que ele teve foi o dentro do McDonald's genérico lá. Eu achei o mais legal, que ele ficava falando com o gerente lá e as funcionárias tratando numa boa, dando coisa pro gerente servir lá, empilhando. O gerente tava em choque, né? E as meninas muito mais corajosas que ele lá. Muito natural, né? Pra elas, tipo, o cara tá com uma arma, serve lá a batatinha dele, né? Por que não? Assim, acho que vale a gente lembrar outros filmes, né? Que tiveram, assim, pessoas com rompantes ou com esses breakdowns, assim. Tem um que eu não vou lembrar o nome do filme, mas é com um ator que trabalhou naquele Como Enlouquecer Seu Chefe, ele era o gordo que ficava com o grampeador vermelho lá. Tudo não lembro. E é um filme bem insano, assim, ele não tinha amigos no escritório, ele trabalhava num desses prédios cheios de cubículos dentro, infinitos lá. O almoço dele, ele saía pra fora do prédio, aí ele tinha uma caixinha que ele fingia que era um detonador lá de bomba, ele apertava o botão, comia o almoço dele vendo na imaginação o prédio sendo explodido, entendeu? Então ele já não era um cara muito bem, assim, né? E ele era muito sozinho e tudo mais, e ele tinha uma arma que ele deixava na mesa dele, de vez quando ele mexia lá, ele tava criando coragem pra se matar. Aí no dia que ele resolveu, que ele botou a bala na arma lá e falou, não, agora vai, um outro funcionário entrou na empresa atirando em todo mundo. Nossa! Aí ele atirou em algumas pessoas e em algum determinado momento ele levantou do cubículo e aí matou o cara. E ele virou um herói por causa disso. Nossa! Aí a vida dele muda totalmente, né? Ele que era excluído, vira a Nossa, sensação. Nossa, mas agora eu quero assistir esse filme. Eu também, deve ser. Depois, tá? Pessoal, se vocês quiserem saber que filme é esse, vai estar aí nos links. Vamos descobrir, né, gente? É um filme que não é tão divertido, não é tão legal de assistir. Ele tem umas partes meio chatas, mas vale a pena, porque a história é bem maluca. Tem uma moça muito bonita no escritório lá, que ele é muito afim dela. Claro, ele não tem nenhuma chance, só que nesse episódio, ela leva um tiro e fica lá entrevada numa cadeira de rodas, sabe? Ele começa a ajudar ela e tudo mais, ele cria uma amizade com ela. Mas aí, depois desse dia que ele passou por essa situação de fúria. Ele muda, ele vira outra pessoa, uma pessoa mais feliz. Porque, pelo que eu entendi, a empresa era um lugar ruim, né? Porque se entrou outro funcionário pra matar as pessoas, quer dizer que a infelicidade dele estava na empresa. Era terrível, era terrível. E ele acaba sendo promovido. Então, acho que esse foi um legal. Outro, acho que é o Cisne Negro. Assim, não é bem um breakdown que ela tem, mas é uma transformação radical que ela muda, assim, né? É que, assim, eu acho que tem a ver bastante, mas a reação do Michael Douglas é externa, né? Ele vai pra fora, ele quebra tudo, ele acaba com tudo que tá em volta dele. E ela é o contrário. E ela é o contrário, né? Ela joga toda a raiva pra dentro dela e ela acaba se transformando numa outra pessoa. É, com certeza. E o Iluminado também. Ah, o Iluminado eu assisti algumas partes só. Você não assistiu inteiro? Não. É porque legal. Eu dormi. Nossa. Eu achei muito parado o filme. Eu sei que é um clássico, é um filme muito bom. Eu queria até assistir novamente, mas eu acho que tava muito cansada, eu dormi. Lê o livro, então, é legal também. Você lê o livro? É bom? Eu acho que eu tenho, se quiser, te empresto. Ah, eu quero. Ah, aquele filme, A Outra História Americana. Ah, que... esse com certeza. Mas... Só que esse é meio que o inverso, né? Ele, no começo do filme, ele tem um rompante ali, e o resto do filme, ele corre atrás dos problemas que aquele rompante deu na vida dele. Depois ele se arrepende tudo, mas aquela hora que vem os caras roubar o carro dele, né? Que ele tava no quarto lá com a mina. Aí, de repente, meu, ele sai enfurecido. Aí, ele, tipo, quebra a cara do cara na guia, assim. É super pesado. Mas eu lembro que eu fiquei bem impressionada com essa cena. Mas eu acho que esse filme, ele tem uma coisa que é a influência. Esse menino, ele foi influenciado por outras pessoas. Então, desde muito novinho, ele tinha um irmão. E desde muito novinho, ele foi sendo influenciado pelas pessoas que acreditavam naquela ideologia meio que nazista. Era nazista? É, mas assim, até na verdade, o pai deles, né, ele já era meio preconceituoso, então eles já foram criados com essa mentalidade xenofóbica e tudo mais. E aí o irmão, né, que é o Edward Norton. O irmão do Edward Norton. É, então, aí o Edward Norton, tipo, já entra no negócio nazista, já faz a suástica no peito e tal. Então ele foi influenciado pelo pai e pelo todo grupo contexto, do pai, né? Pelo contexto, pela sociedade que ele vivia. E aí o irmão mais novo dele, foi sendo levado pelo mesmo caminho. E ele foi pra cadeia, e quando ele voltou pra cadeia, ele voltou com uma outra mentalidade. Totalmente diferente. Aí você vê como o sistema prisional dos Estados Unidos é diferente e acaba recuperando as pessoas. É. Assim, pode ser um pouco de fantasia, eu não sei, porque eu não conheço outras histórias, mas assim, você pode ver que é completamente diferente do nosso sistema prisional, que as pessoas não voltam recuperadas. Volta pior, voltam, né, bem piores, assim. Ele voltou com uma ideia completamente diferente, tentando tirar o irmão dele daquele ciclo vicioso, porque ele viu que era tudo uma influência do pai dele. Que a verdade dele caiu, né? Que não era, na verdade, nada daquilo. Que eles acreditavam na raça ariana e lá, e chegou na prisão. A raça ariana, entre aspas, dele deu as costas pra ele. Ele ficou dependendo dos negros, dos latinos, dos chineses, enfim. Então... Com certeza. É, na verdade, tem um amigo dele lá que dobra a roupa com ele na lavanderia, que ajuda ele, né? Que aí, no começo, ele nem fala, né, com o cara. Ele fica lá dobrando em silêncio, não sei o quê. E aí, depois de sei lá quanto tempo que ele ficou lá na cadeia, eles já são, tipo, melhores amigos e tal. Então, caiu, né, pra ele. Com certeza. Esse daí, realmente, é bem... É um filme que tem bastante coisa pra falar, né? Tem bastante coisa. É o oposto do Dia de Fúria, né? É. E outro filme também que eu gosto é o Assassinos por Natureza, do Tarantino. Que, vocês precisam assistir. Porque, é assim, a personagem principal, ela é uma mocinha novinha, assim, meio adolescente, que é a Juliette Lewis. Uma família, assim, o pai dela abusava dela, sabe? A mãe dela sabia de tudo e não falava nada, e ela tinha um irmão que fazia o que queria e tudo mais, e o pai dela escrachava com ela, sabe? Batia nela, depois à noite abusava dela, e ela ficava engolindo aquilo, e ela de vez em quando gritava, mas não adiantava nada, porque o pai dela era um porco, um cara super nojentão. E aí, até que um dia veio lá o cara, acho que entregar a carne, tipo, com o avental branco, todo sujo de sangue, sabe? Chega na porta com uma faca, assim, ela, ai, oi, tipo, ela meio que se apaixona pelo cara, e aí eles começam a sair e tal, aí eles resolvem matar os pais dela e, tipo, meu, vamos te libertar porque você não merece essa vida. Aí eles vão lá, mata o pai, mata a mãe. Aí ela vai, libera o moleque, né, o irmão dela. E eles saem por aí, tipo, meu, vivem na vida, foda-se. E aí onde eles vão, tipo, meu, eles sempre acabam matando todo mundo. Então, tipo, é um filme bem assim, porque ela era abusada e oprimida. E de repente, ah, vou matar meus pais com esse cara aqui que apareceu na minha porta, sabe? Então, é um filme do Tarantino, daqueles que tem um jato de sangue a cada meia hora. Ah, meu, menos até. Tem muitos jatos de sangue, mas o filme é muito bom, assim, é muito legal, vale a pena assistir. Está na minha lista. Outro que, assim, tem mais ou menos essa toada é o Beleza Americana, né? Ai. Que as pessoas são super oprimidas, tem tudo a ver com essa sociedade americana que por fora é tudo lindo, maravilhoso, mas quando vai entrar na personalidade mesmo e ver os problemas de cada um, você vê que não é tão bonito assim. Que tem até o militar lá, que é todo certinho e que depois vai, se mostra homossexual. E a esposa do Kevin Spacey, que também é super certinha e que tem um caso e que chega pra matar ele na cozinha. Enfim, várias situações, né? É, então a gente nunca sabe, né, o que tá por trás da pessoa, né? Que a pessoa oprime tanto, se a pessoa... Divide aparência, né? Tem que mostrar que ela tá bem, ou que ela é isso, ou que ela é aquilo. E no final, no fundo, né? Ou às vezes eu não sei nem se é viver de aparência, ou às vezes é não conseguir falar mesmo, porque você não tem muito espaço. Você tem a sua rotina, você tem a sua obrigação do dia a dia, e você não tem... Você não vai sair despejando as coisas que você adolescente ou seus problemas e no seu colega de trabalho. Até porque isso não se faz, né? Porque cada um tem os seus, mas você vai guardando os seus problemas. E você vai guardando aquilo e tem uma hora que você explode, porque são muitas coisas, pequenas coisas que acontecem todos os dias e que incomoda muito, né? Com certeza. Mas esse negócio também, assim, de ser uma coisa por fora e outra por dentro, é que eu assisti aquela série Desperate Housewives, sabe? Ah, sim, sei. Mas eu nunca assisti. Ninguém fala muito bem dessa série, né? Mas é, assim, guilty pleasure pra mim, porque eu sempre gostei muito, achava muito da hora, tipo, aquelas donas de casa que você olha, assim, tinha tudo perfeito, a casa impecável, não sei o quê, e aí, tipo, um dia do nada a mulher se mata. Então, tipo, meu, ninguém sabia o que ela tava passando, sabe? E aí você começa a entrar, assim, nas casas ali do bairro e começa a ver que todo mundo tinha algum segredo, que por fora era tudo lindo, a grama mais verde, não sei o quê, e no fundo todo mundo tinha um monte de problema, assim, um mais cabeludo que o outro e tal. É uma série bem mais light que essas, que esses filmes, né? É o Weeds, né? Que ele é a protagonista vive num subúrbio todo bonitinho, e é uma situação diferente Dia de Fúria, porque ela não vive no gueto, né? Mas ela é uma traficante de maconha ali do bairro nobre. Então mostra o contato dela com os traficantes que fornecem pra ela, e o contato dela com os clientes que são pais de família. Então é interessante você ver que todo mundo tem esses dois lados, né? Todo mundo tem algum segredo. Tem algum segredo. Com certeza. Eu não vou falar o meu. A gente deixa isso pra outro podcast. E uma coisa também que, assim, qual seria o gênero, né, desse filme? Porque ele não é ação, mas ele é um drama, mas ele tem toda aquela coisa policial. Então, acho que é um filme legal por causa disso. Não tem um rótulo, né? Exatamente. Você não vê um outro filme que se encaixe nele. Porque todos que a gente citou que foram lembrados a partir dele, nenhum tem a mesma fórmula, né? Exatamente. Ali tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem o personagem que tá evoluindo, a gente tá vendo ele ficando cada vez mais insano. Tem o policial que tá indo atrás dele, descobrindo as coisas. Então tem esse mistério. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. E o legal também é que, na verdade, o filme todo você passa em um dia só, né? Que às vezes os filmes, né, acontecem vários dias e várias coisas. E ele é um dia inteiro, assim. Então, tipo, filme que fica com cara nesse dia. Assim. É verdade. Se ele fosse filmado hoje, ele seria feito em plano sequência. Sim, agora tá na moda. Na verdade, aquele clipe do Foo Fighters, vocês assistiram? Daquela música Walk? Não que conheço. Ele começa no banco da praça lá? Não, ele começa dentro do carro. Tipo, ele fez, vai, um mini filme, assim, dentro do clipe. Então, é o Dave Grohl, assim, tá dentro do carro. Aí eles reproduzem a cena do trânsito e tal. Aí ele, ao invés de sair com a maleta, ele sai com o case, assim, da guitarra, né? E aí ele sai quebrando tudo e tal. Então, é legal esse clipe, porque eles fizeram realmente com base. E eu vi na internet também que o Iron Maiden fez uma música também baseada nesse filme, que é tipo, sabe, um breakdown, assim, todo mundo tem que pôr as coisas pra fora, então. É, a tradução também é meio estranha, né? É Falling Down, o americano, e o brasileiro, Um Dia de Fúria. Ah, mas as traduções dos filmes sempre deixam a desejar, né? Eu achei que ainda foi bem pertinente, né? Porque normalmente eles... Não, foi uma das melhores que eu já vi, com certeza, mas... É, mas é que o Falling Down, na verdade, é porque que nem a música que o policial canta pra esposa, é London Bridge is Falling Down. Então, tipo, é uma música que toca ao longo do filme. Então, o título tem a ver com essa música que se passa em várias partes. Mas tudo bem, né? Esse é o filme que ele é interessante pela história, né? Porque em termos de filmagem ali, tirando a primeira cena dele dentro do carro, nenhuma é artisticamente incrível. Não tem vários recursos de efeitos especiais. Então, é o... É o roteiro e é o ator, né? A interpretação do Michael Douglas é muito boa. Excelente, né? Excelente. E então, eu acho que são essas duas coisas bem marcantes no filme. E também o fato de todo mundo se relacionar, né? Na verdade, apesar do personagem ser um louco, maníaco, que quer ir atrás da esposa e tudo mais, todo mundo se relaciona com o Dia de Fúria, né? Com você tá mal no trânsito e você achar que estão cobrando demais de algum produto e todas as situações. Até tem uma hora que ele vai tentar entrar no ônibus e ele não consegue, porque era tanta gente, todo mundo começa a empurrar. Então, meu, quem nunca passou por situações isso, situações do dia a dia. Mas teve uma coisa que eu não entendi. Tem a situação do detetive com a esposa dele, né? Que ele tem essa relação conturbada. Mas durante todo o filme você percebe que a mulher é realmente muito... Ela tá com problemas muito sérios. E que, assim, a relação deles é difícil desde sempre. Porque as pessoas da delegacia, elas criticam muito ele por essa relação que ele tem com a esposa. E ele tem uma parceira que também não gosta da mulher dele. Que fala assim, meu, essa sua mulher te prende demais. Você tá indo pra outro lugar, morar em outro lugar por causa da sua mulher. Não é uma vontade sua. Você tá saindo da polícia porque ela quer. Então, essa relação é conturbada já há tempos, a gente entende, né? E, assim, eu não entendi o que aconteceu no final. Se nada, né? Ele vai realmente sair da polícia? Ele não vai sair da polícia porque ele percebeu que ele gosta da polícia? Ficou no ar. melhor, né? Eu acho que ele é obrigado a sair da polícia, porque quando o episódio todo acaba, ele passa na frente da casa da ex-esposa do Michael Douglas lá, e o chefe dele tá dando uma entrevista coletiva, e ele fala, ele xinga o chefe no meio da entrevista coletiva. É, então. Não, meio que não tem como voltar, né? Depois que você manda seu chefe se fuder em rede nacional, realmente não tem volta, né? É, mas é isso que eu acho que ficou legal, assim, também, porque, tipo, ficou meio no ar, assim, porque ele mudou, né, com esse caso. Imagina, ele antes de acontecer o Michael Douglas na vida dele, ele nunca faria isso, ele sempre engolia tudo, então ele sempre foi um cara que internalizou tudo, assim, e aí depois que ele mandou a mulher calar a boca e deu um soco no cara e mandou outro se fuder, então você percebe que ele mudou. Que ele se libertou um pouco, que ele começou a colocar as coisas pra fora, né? Exatamente. Até um outro ponto também que eu ia levantar, essa questão da libertação, assim, porque ele, o policial, a gente vê que ele teve essa libertação, que ele precisava em algum momento mandar a mulher calar a boca, e aquele cara incomodava muito ele, então ele deu um soco na cara. Mas o Michael Douglas, mesmo que ele pegue um taco de beisebol e quebra tudo, você acha que ele vai sair de lá saindo aliviado? Só que não. Pra mim, não deu essa sensação de ele tá realmente se libertando das coisas. Por mais que ele xinga, ele faz as coisas, ele continua tenso, sabe? Então ele não conseguiu... As coisas só vão se empilhando, né, em cima dele. Então, ele não conseguiu externalizar tudo que ele sente. É, pra ele externalizar tudo que ele sente, ele precisava de um tanque. Com certeza. E, meu Deus, o que ele ia fazer com a esposa e com a filha, né? Se ele ia, tipo, matar elas e depois se matar, né? Que nem ele sugere. É, deu a entender isso, né? Porque ele queria dar o dinheiro da previdência pra esposa e pra filha. Porque ele não ia conseguir mais nenhum emprego, ele não ia conseguir sustentar. E isso foi uma coisa que a mulher dele jogou na cara dele. Falou que agora quem paga a casa sou eu, que quem sustenta as contas sou eu, que quem cuida da nossa... Você não dá um tostão pra nossa filha. Uhum. Então, isso... É, eu acho que ele tinha isso como uma culpa muito grande dele. Então, ele deixou isso meio no ar, que ele queria se matar pra deixar o dinheiro pra filha. Então, o que pareceu é que, na verdade, ele amava a esposa e a filha, só que ele sentia essa raiva, essa infelicidade, essa insatisfação muito forte. Que é essa coisa, né? Porque, que nem você, no seu dia que você xingou a mulher que bateu no seu carro, você também não se sentiu liberada, né? Depois me senti. Sentiu? Com certeza me senti. O trânsito até o trabalho ficou bem mais tranquilo. É, então, porque às vezes a gente tem um momento, assim, que você tem aquela pessoa que tá te fechando, aí você passa por ela, dá aquele xinga, aí você se sente liberada, sim, né? Sim, você sente um pouco melhor. Mas tem, sei lá, né? Pra ele, mas tem, né? Certas coisas que não. Tem coisas, eu acho que situações que você não consegue se libertar, porque é um ciclo vicioso que não existe libertação. Aí eu acho que é você conseguir conviver com isso e saber lidar da melhor forma, não acumular tanto, conseguir libertar por outros canais, né? Tem gente que fala que lutas, que exercício físico libera um pouco da energia que a gente tem por insatisfações. Ah, cada um tem uma maneira, assim, né? De se sentir mais tranquilo. Assim. Sim, é. Atrás dele, e ele nem sabia que os caras tinham ficado tão puto com o acontecimento, né? Então ele nem sabia que as pessoas estavam atrás dele, e ele para, assim, olhando pro carro, tipo, ah, vocês, então, que fizeram essa baderna toda. Novamente, malandrinhos. E ele passa, ele sai do orelhão, como se nada tivesse acontecido, ele olha o pessoal no chão baleado, e não ajuda, uhum, e vai atrás do carro. É, tipo, ele tava no telefone, aí ele vê que todo mundo é um monte de gente, todos os vidros quebrando e tal, ele passa, tipo, ah, nossa, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Mas, ah, foda-se, continua andando, né? Tipo, não, nem se importa, nem pra, tipo, nossa, o que aconteceu? Tal, né? Nem liga. Vocês nunca tiveram uma situação de dia de fúria que vocês se lembrem? Olha... Eu já gritei numa reunião. Tinha uma menina, a gente tava fazendo uma reunião, assim, e ela tava voltando num assunto muito idiota lá, era alguma coisa de uniforme, sabe? Um negócio que não tinha nada a ver com o pessoal que tava lá. Aí eu bati na mesa e falei, ah, seu problema é ego e não sei o quê. Aí o pessoal já começou a recolher as coisas, juntar, assim, pra levantar e ir embora. Aí... E eu não parei, eu fiquei falando com o dedão na cara dela lá. Mas e aí, a menina se encolheu... Ela ficou sumiu, quieta, deixou, né? Eu falar. Aí depois eu vi ela conversando com o pessoal do RH lá. Nunca fui tão humilhada. Minha vida. Aí a gente financeira chegou em mim e falou, ah, obrigado, tava precisando. Ainda foi apoiado. Ainda foi apoiado. Parece apoiada. O cara que matou o outro no filme que você falou. É, foi bem assim. Você virou assim. Herói, virou herói da turminha. Virei o herói. Nossa, eu acho que, meu... Eu nunca tive, assim, um dia de fúria que eu saísse xingando. A Ju é muito calma, gente. Ela é, assim, a tranquilidade em pessoa. Não, assim, de vez em quando no trânsito, né? Você tem que dar uma externalizada, né? Então, até outro dia eu tava dando carona pra um cara lá do trabalho. A gente tava conversando normal, assim, no carro. carro e tal. Aí, a gente tava numa rua que só passava um carro. Só que o cara atrás de mim começou a me dar farol e começou a ficar fazendo zigue-zague, assim. Começou a colocar seta. Tipo, ele queria que eu encostasse, mas não tinha como encostar. Aí, eu tava conversando, assim, com o cara e tal. Aí, ele começou a me irritar. Eu falei pra ele... O cara tava falando, né? Meu amigo do trabalho. Aí, eu... Espera só um minutinho. Aí, abri o vidro, assim. Filha da puta! Comecei a mostrar o dedo no meio. Não tem por onde passar. Quiser passar, passa por cima. Aí, fechei o vidro e continuei falando. Então, desculpa, pode continuar. Aí, tipo, bem louca, né? Aí, ele... Não, calma. A gente não deve se estressar. Eu não tô estressada. Eu só precisava alertar ele que eu não tenho o que fazer. Ele pode ficar me dando farol, pode me dar buzina, pode fazer o que quiser. Não vai ter por onde passar. Aí, né? Tem a repressão, né? Não, você não pode ficar estressado. Você nunca pode ficar estressado. Você tem que ser a paz em pessoa. É. Pô, de vez em quando tem que ficar, né? Ah, no trânsito, né? É difícil, ainda mais aqui em São Paulo. Então, de vez em quando dá uns rompantes, assim. Mas um dia que, nossa, meu, fiquei puta, xinguei todo mundo, é muito difícil. É difícil mesmo. Nunca vi. Então, raridade isso acontecer. A Carol eu vejo toda semana. Eu já vi ela xingando gente no estacionamento do shopping. O trânsito do estacionamento do shopping é o suficiente pra desencadear toda a ira a dela. A fúria. Um dia de fúria. Não, mas é assim, o trânsito é uma coisa que realmente me tira do sério, porque tem muita gente mal educada. Eu não sei porque as pessoas não levam a educação de quando estão sem a carapaça do carro para dentro do carro. E assim, na verdade é a mesma coisa. Mas parece que quando as pessoas estão dentro do carro, elas falam, ah, não, eu não sou mais gente. Eu posso ser mal educado. E aí entra na frente dos outros, não vê que você tá esperando uma vaga já faz tempo, mas simplesmente entra na sua vaga. Problema de vaga realmente é uma coisa muito complicada, né? Mas é um negócio da lei da atração também, né? Porque eu sou calma, então essas coisas dificilmente acontecem comigo, da pessoa entrar na minha vaga, acontecer alguma coisa assim. Mas é que você já tá com raiva daquela situação. É exatamente a situação do Michael Douglas. É exatamente a situação do personagem do filme, porque parece que ele tem uma coisa ruim, a outra coisa ruim vai atraindo e aí vira uma bola de neve, né? Realmente é isso, porque você começa a ficar mais atento às coisas ruins, né? Porque quando você tá super bem, assim, e se releva, você fala assim, ah, não, poxa, o cara também nem viu que eu tava aí esperando a vaga, né? Mas é quando você já tem uma coisa que você tá irritada, uma vai desencadeando mais irritação. É, parece até que mais coisa ruim acontece, né? Até a poeirinha do friso do carro incomoda, né? É, eu acho que pessoas não me irritam tanto quanto tecnologia que não dá certo. Nossa, um celular que trava, eu fico possesso. Não, eu já taquei celular na parede, já taquei no painel do carro. Se o GPS começa a falar que tá procurando sinal, eu já fico numa pilha. Realmente, esses dias faltou ele jogar o telefone pra fora do carro. E o GPS falou pro lugar errado. Ah, se vocês puderem. Foi? Não, esses dias eu também fiquei com muita raiva, mas assim, não cheguei ao ponto de tacar meu celular fora, que ele simplesmente travou todo o touch, né? E aí eu precisava usar o GPS, precisava fazer uma ligação e, tipo, ficava chegando as mensagens e ligação e tudo e eu não conseguia atender, não conseguia desligar o celular, não conseguia fazer nada. Aí, né, aquela vontade súbita de tacar ele pela janela, mas eu me controlei, esperei a bateria acabar e quando eu liguei no carregador ele funcionou. É, hoje em dia eu uso só notebook, né? Mas quando eu usava desktop, eu quebrei vários teclados de raiva. Mas vários. Eu dava um socão e partia no meio, teclado. Fiz isso mais de uma vez. É, eu não faço isso porque, assim, a preocupação de você ter o trabalho de comprar um novo, né? Assim, várias questões. Verdade. Você vai ter que gastar um dinheiro ou então você tá precisando de um negócio na hora e aí o teclado não funciona. De vez, você não vai ter, você vai ter, né? Que ir até a loja comprar outro. Então, assim, eu não costumo... Nossa, eu fazia isso com tanta frequência que eu cheguei a comprar um teclado daqueles de silicone. Porque eu falei, esse eu não vou quebrar. Só que ele era péssimo, né? Horrível. Ah, que droga. Não, mas pode ser que meu trabalho do meu computador é muito ruim. Pode ser que qualquer dia desse eu destrua o mouse, né? Porque o computador para de funcionar, a primeira coisa é no mouse, assim, desesperadamente. Aí, quando realmente não funciona, aí você pega o mouse e taca, assim, levanta e taca. Não, desisto, para por aqui, não dá, vou tomar uma água. Você vê como a raiva é realmente uma expressão muito física, né? É. Ela se manifesta completamente de forma desvairada. Você a gente nunca não sabe, tem como, né, controlar. Você realmente não sabe o que você vai fazer. Né, no momento. E no comércio, assim, quando vocês são mal atendidas numa padaria, num supermercado, a fila tá lenta e aquela caixa lá parece que tá querendo ir mais devagar possível. Eu reclamo quando eu sou mal atendida. Sabia. Eu sempre reclamo. Assim, eu reclamo com toda educação, mas, por exemplo, tem restaurante que eles perguntam, você foi bem atendida? Não. Me desculpa, foi uma bosta. Me desculpa. Ela fala desse jeito. Você passa vergonha no restaurante. Não, passa. Eu acho que passa vergonha. É flor da pele, né? Você passa vergonha você ser o gerente do restaurante e ter um funcionário que trata mal o seu cliente. Agora, eu falar que eu fui mal atendida, não é vergonha boa, porque eu acho até que eu tô ajudando o restaurante a melhorar, né? Falar assim, ó, que não fui bem atendida. É, porque eu acho normal, né? Você tem que falar. Eu também acho, mas é que às vezes, meu, você já tá tão de saco cheio, se você for falar alguma coisa, aí vai ser pior, né? Então, meu, às vezes é melhor não falar. Eu tenho a opinião que restaurante é o lugar onde você não reclama. Ah, eu reclamo. Quer manifestar sua insatisfação, você deixa de ir. Porque o cara vai cuspir na sua comida, meu. Vai zoar, mas você fala a hora que você estiver indo embora, né? É, exatamente. Tem que falar na saída. Fala a hora que você estiver indo embora. Você não paga os 10%, né? Não, mas, por exemplo, aqui, bem do lado da minha casa, é a única padaria da região. Só que o atendimento é aquele assim, que, meu, eu só vou lá quando realmente precisa. Porque a pessoa, você entra, parece que assim, você não existe. Tem meia dúzia de funcionários, o lugar é vazio, porque nunca tem cliente. E o pessoal tá assim, no WhatsApp, no Face. E aí, o cara que tá lá no pão, tá gritando com a menina que tá lá no caixa. Ó, fulana, por que você me marcou nisso no Face? Não sei o quê. E, tipo, eles começam a discutir entre eles, à distância, um negócio super X, que não tem nada a ver com você. Você olhando pro cara do cara, querendo comprar um pão, e o cara gritando com a menina. Até que você fala, ô, dá pra você me atender? Eu só queria pão. Aí ele, ah, não tem. Aí pronto, é a gota d'água. Você tá lá esperando pra ser vendido na padaria pra querer pão e não tem pão. Eu nem falo nada. Jogo minha comanda e vou embora. Vira as costas, porque não tá, sem condições. Não, eu passei por uma situação em padaria, em uma cidade. Eu não vou falar qual é, mas talvez vocês vão sacar pela encenação da situação. É assim, você tem a padaria onde você consegue tomar café da manhã ali, né? Tinha poucas no bairro. Aí eu vim uma. Aí eu falei, ah, por favor, pão na chapa e um café com leite. Aí o cara simplesmente me ignorou. E atendia todo mundo que tava lá, menos eu. Eu fiquei possesso de ódio, né? Comecei a observar como é que as pessoas faziam. Fui em outra padaria e usei a mesma tática. Eu entrei na padaria e falei, ô pai! Opa! Café aqui, ó, pai! Pai! Ande logo!